tema de hoje aqui é a lei da evolução. Lei da evolução. O que, que é lei da evolução? Na verdade, para nós entendermos direito sobre a lei da evolução, nós temos que entender, porque talvez muitos aqui não sejam a primeira vez que estão aqui, então temos que entender que lá no Livro dos Espíritos existe aquilo que chamam de leis naturais, que são leis divinas. São leis naturais, são leis divinas e leis imutáveis, que não mudam, gente. É uma lei imutável. A primeira grande lei divina, lei natural, é a lei da reencarnação. Todos nós, é claro que precisamos acreditar, porque quem não acredita, a gente está falando para ninguém, então. Mas para quem acredita no Espiritismo, é a lei da reencarnação, seria a primeira grande lei. Dos vários nascimentos e dos vários e vários e vários desencarnes. Encarnes, desencarnes. Carnes, desencarnes. Mas isso é uma questão de centenas. Centenas em toda essa nossa existência, que é eterna. Depois tem a lei, a segunda grande lei, que é a lei da causa e efeito. A lei da ação e reação. Tudo aquilo que nós movemos vem contra nós com a mesma força. Isto é, se plantarmos tempestade ou vento, melhor, né? Colhemos tempestade. Se plantarmos uma espinheira, nós vamos colher futuramente uma espinheira. Isso é, tudo aquilo que a gente fizer de bom, vamos colher o bem. Tudo que nós fizermos de mal, nós vamos colher o mal, de um jeito ou de outro. Existe depois a lei do trabalho, que todo mundo vem aqui para trabalhar. Tem a lei do amor, todo mundo vem aqui para desenvolver os sentimentos através do amor. Aí vem o amor filial, o amor paternal, o amor maternal, o amor de irmão com irmão, amor com marido e mulher e outras coisas, certo? Depois tem a lei da destruição, que quando acontecem grandes catástrofes, tudo isso é lei, sempre que acontece uma catástrofe natural ou uma catástrofe provocada pelo homem, sempre é uma lei da destruição, porque nada acontece por acaso. Para tudo tem um motivo. Depois tem a lei... Tem uma quantidade de umas 10, 12 leis que eu não lembro de todas elas. Mas hoje nós vamos falar da lei da evolução. O que é a lei da evolução? A lei que faz com que todos nós, a cada vez que reencarnamos, somos levados... instintivamente, essa é a palavra certa, há uma evolução. Em todos os sentidos, gente. Uma evolução em todos os sentidos. Evolução moral, evolução ética, evolução econômica, porque não? Não é proibido ficar rico. Não é proibido ficar rico, não. Contanto que as pessoas tenham sua riqueza de maneira honesta, sem passar por cima dos outros. A lei da evolução também elas nos permite que possamos progredir, sermos cada vez melhores com nossa família, sermos cada vez melhores com nossos filhos, enfim. Enfim, é evolução, evolução. Isso está dentro de nós. As pessoas que às vezes elas, através, às vezes, das depressões, das ansiedades e tal, elas deixam um pouco de lado essa questão da lei da evolução. Por quê? Porque ela não está bem mentalmente. Mas uma pessoa, quando em estado normal de saúde mental, física e espiritual, o seu trabalho, o trabalho dela é evoluir. evoluir nos estudos, no conhecimento, nas leituras, no conhecimento de tudo aquilo que a gente imagina. Hoje nós estamos numa era maravilhosa, onde a gente consegue qualquer informação no Dr. Google, lá, como é que me chama? Dr. Google. O Dr. Google hoje é uma biblioteca, né? Qualquer coisa hoje nos é trazida ali. É claro que a gente tem que filtrar bastante coisa. Mas uma vez, na minha época, a gente tinha que pesquisar em biblioteca. Não existia isso aí. Então a gente tinha que ler uma montanha de livros para poder saber alguma coisa. Hoje já tu classifica as coisas e tal, e tu quer saber aquilo, tu vai direto o que, que é aquilo. Então a lei da evolução também está aí, na tecnologia, gente. A evolução de 15, 18, 20 anos para cá, ela deu um salto gigantesco em matéria de tecnologia. E não fiquem admirados que da metade do ano em diante haverá um outro salto gigantesco também na área da tecnologia, principalmente na área da tecnologia médica. Muitas doenças esse ano, ano que vem, serão descobertas curas, serão descobertos vários tipos de tratamento para que as pessoas não sintam mais tanta dor. Então nós estamos no limiar de uma tecnologia extremamente avançada na questão médica, na questão clínica, na questão das pessoas que trabalham dentro de um hospital, de um sanatório ou de um lugar onde tratam pessoas. Então não se admire muito, não. Esse ano aqui nós vamos longe nisso aí. Longe. Isso é quem afirma isso aí, é Chico Xavier, em vários textos que ele mesmo, numa época, ele escreveu. E está saindo agora esses textos. Então, o que nós temos que fazer? Nós não podemos fugir dessa evolução. Então nós temos que ter força, coragem, discernimento, de, em primeiro lugar, mantermos à risca os nossos deveres morais. Gente, olha o que tem muita coisa lá fora. É porque não existe uma moralidade correta. A falta de caráter hoje, falta de caráter. Tem muitas pessoas que nunca escutaram a palavra caráter. Mas caráter, o que é o bom caráter? É a pessoa que tem dentro de si a consciência de saber o que é certo e o que é errado. E ela só vai fazer aquilo que é certo. Isso é ser pessoa de bom caráter. Pessoa íntegra. Íntegra. Pessoa que dá para confiar. Pessoas que têm dentro dela não somente o instinto. Elas têm dentro dela aquilo que se chama de razão mais desenvolvido do que o instinto. Porque mais da metade das nossas ações, ainda hoje, elas são movidas pelos nossos instintos. E principalmente os bestiais. Quando nós perdemos a calma, se foi a razão. Se foi o racionalismo, se foi a razão, foi tudo pro brejo. Aí nós... larga a boiada, porque aí então vem nossos instintos. Mas a evolução nos diz, a lei da evolução nos diz, que nós temos que controlar esses instintos, que daqui a alguns anos não vão mais nascer junto conosco, num futuro de planeta de regeneração, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e nós vamos agir com razão, com sensibilidade, com calma, com destreza, com alteridade, principalmente a alteridade. O que é alteridade? É a importância que nós devemos dar às outras pessoas. Alteridade. Nós darmos uma importância maior as outras pessoas e não desprezá-las, e não castigá-las, e não fazer pouco delas. Já está aí, praticamente, existe ainda preconceitos, mas estão batendo, estão martelando em cima, né, da questão do preconceito, seja ele de todas as formas, é racial, é sexual, é político, é econômico, é... Né? Isso aí também vai desaparecer, mas vai ter que desaparecer como? Com nossas atitudes, gente. Respeitando as outras pessoas. Respeitando aqueles que estão ao nosso lado. Dando lugar a uma pessoa que está com o neném no colo, na fila do banco. Ser gentil, ser amável, ser caridoso. E não precisa ser caridoso com dinheiro. Ser caridoso, às vezes, uma conversa, ouvir a outra pessoa. Olha aí, ó, os consultórios psiquiátricos e os consultórios de psicólogas estão cheios, cheios. Não existe hora. Por quê? Porque as pessoas vão lá para conversar e a psicóloga só ouve. Ela ganha dinheiro só ouvindo os outros, o problema dos outros. Nós podemos fazer isso, às vezes. Se alguém chega e quer conversar conosco, vamos perder 5, 10 minutos e ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Porque nós falamos muito mais do que ouvimos. Falamos muito mais do que ouvimos. Nós precisamos escutar mais as outras pessoas. Isso é evolução. Escutar mais, falar menos. O silêncio, às vezes, no meio de tanta conversa, nos dá uma capacidade enorme de adquirir conhecimento, de adquirir novos conhecimentos. Então, fique aqui uma proposta, né, sobre a lei da evolução. Ela acontece quando nós permitimos acontecer. Se nós não permitimos acontecer, sinto muito, nós vamos ficar batendo, marchando no mesmo lugar, e nós não vamos a lugar nenhum. Muito obrigado.